chora, escondendo a sua dor, no lamento tão profundo de tristeza e horror. Você quer desabafar, mas não encontra alguém em que possas confiar. Uma dor dentro do peito lhe corta o coração. Então, desiludido, você chora em sol.